Agora é Viriato 25 na Antena Radar. Na pontinha da Antena Radar 97.8 MHz, no que diz respeito à radiodifusão, online www.radarlisboa.fm. Tenha sempre em mente o blog radar.blogspot.com, onde pode saber das andanças desta estação de rádio. Sim, que isto não é um piseiro. São as boas-vindas à edição quinta para sexta-feira. É o feriado da população trabalhadora, celebrado mundialmente o 1º de maio, mas isso é mais daqui a pouco, à meia-noite. Therapy. Oh, são as iniciais e, na realidade, naturalmente, os títulos de boas-vindas para Viriato 25 convosco até à 1 da manhã, nesta noite quinta para sexta, pontinha da antena radar, noite dentro, Marion Faithful, Salvation. Também Fires of Rome. Love is a burning thing. I never wanted to hurt you. I never wanted to make you feel this way. I never wanted to break you. But we all have an appointment with the flame. Iniciais de Viriato 25, com recentes inscrições há duas semanas aproximadamente nos nossos New Cuts, os Fires of Rome, Love is a Burning Thing e estes Eagles of Death Metal, Prissy Branson. Thank you. fase inicial, Feriado 25 Wave, a operação noite dentro na radar para a emissão de Feriado 25, que une as noites de quinta a sexta-feira. Fires of Rome, Eagles of Death Metal, inscrições relativamente recentes nos New Cuts, 15 dias mais ou menos atrás. Está uma bem mais recente, aliás, ficam duas para já de Bishops. Laughter in the Dark. E novas inscrições nos New Cuts, neste caso para as mais recentes da Bishops, e já a seguir Sia com I Go To Sleep, um velho original de Ray Davies que foi recriado com brilhantismo há uns bons anos atrás por Chrissy Hynde nos Pretenders. Amanhã a emissão de Viriado 25 a partir da meia-noite conta com mais uma entrevista, é uma pessoa da casa, Ana Cristina Ferrão, a propósito da reedição revista e melhorada de Conta-me Histórias, o livro dos Chutes e Pontapés, mas também com a presença de dois fotógrafos convidados para enriquecer esta edição, Álvaro Rosendo e Rui Vasco, e muito provavelmente, se tivermos sorte, com o nosso amigo do Norte, Rui Santos, a.k.a. Charuto, responsável por uma mais-valia nesse mesmo livro e nessa reedição, através das suas notáveis bandas desenhadas. Íamos dizer bandas sonoras, mas não valia, bandas desenhadas. Vamos ver a partir da meia-noite, amanhã, em Viriado 25. Cá está I Go To Sleep. See ya. When I look up from my

depois do êxito de vendas online para o álbum Dark Was the Night, que era um disco radar, e outro, Watch Out Heroes, um super álbum de versões. Recobramos por aqui nas soltas de Viriato 25 e na primeira hora estamos convosco até à 1 da manhã por aqui nesta operação Noite Dentro. TV on the Radio com Heroes de David Bowie e uma curiosa, curiosíssima mesmo, entrega do projeto Hot Chip para Transmission da Joy Division. Estamos pertinho da colher de blues. ou seja, como se consegue tornar eterna, mais eterna do que já era a música da Joy Division, Hot Ship Transmission. Não resistimos ainda a deixar rodar The Cooks e outro original de Ray Davies, a segunda da noite, The Kinks, Victoria. Um álbum Radar, War Child Heroes. De Cruz Vermelha sobre fundo branco, o disco de estreia. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte corre inteira pela força das nossas mãos. Santiago Alquimista, 1 de maio, 22 horas. Radar, a rádio oficial. É a quarta e parece-nos que finalmente a última descoberta do, da discografia escondida para nós, evidentemente, de Cissy Steve, antes de encontrarmos o I Started Out With Nothing and Still Got Most of It Left. Nossa falta, a emenda vai sendo feita. C6 Steve and the Level Devils. Like a kid in the night, dance naked in the graveyard, and a thing is alright with me. It's alright with me. Just remember when you're down, bring that little love thing home to me. Remember, you can talk philosophy, dance in a bar to three. Shake your stuff down on Main Street for all them boys to see. It's alright. It's alright with me. Just bring your little love thing home. That's all your daddy needs. It's your love thing. Your love thing, it's your love thing, that's all you did. Just bring a little love thing home. That's all your papa needs. About a good night. Well, sir, I used to hobo around country, and I preferred hopping on freights. So what you do is if you want to go somewhere, you head on down to a yard and try to figure out which way the train was going, what direction, and, you know, see if you could figure out if it was heading your way. So you kind of scout out the yard a little bit like that. Now, some fellas, they like getting on a train in the yard, and because it's easier to get on a train that ain't moving. But then you got to be kind of careful of the bulls, and they're sort of like the police that work for the rail company.

sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Hoje há Fala com Ela, com Inês Menezes, imediatamente após o fecho de Viriato 25. A convidada é a Aldina Duarte. Radar. Meia-noite. Passei muitas horas nessa sala. São coisas que acontecem. Acontece sempre alguma coisa de novo. Tu não sabes o que é que acontece. Fica sempre uma sensação de desconforto. E eu já levei chapada, já tive fugido, já fui preso. Não sei, aquelas horadinhas. Não é isso que interessa. Fazia assim, tipo, metia-se-me um bocadinho em bicos de pés. Felizmente há poucos desses. Os sentimentos e as ideias e a tragédia. Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling. Isso interessa para outras coisas. Coisas boas, não é? Extraordinário. Fala com Ela, um programa de Inês Menezes, na Radar. Sábados ao meio-dia, repete domingos às 7. Fala com Ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Úrsula Rucker, ao vivo. O regresso da Supassista a Portugal é já no dia 14 de maio, no Santiago Alquimista. Histórias reais em palavras sentidas, reflexões sobre o mundo, as pessoas, o amor e a vida, na voz da grande poetisa de Filadélfia. Úrsula Rucker, ao vivo, 14 de maio, Santiago Alquimista. Apoio Radar. E aqui estamos na Radar após a meia-noite. Prontos, prontos para a segunda hora de Viriato 25, que nos levará até à 1 da manhã. E agora sim, já é 1 de maio, feliz feriado. Convosco até à 1 da manhã. Acontece 23, uma de segunda a sexta, o que também dá um regime terça a sábado. Viriato 25, nova Toga do Lobo. Amanhã, por esta hora, estaremos a inaugurar a última da semana com convidados para mais uma troca de impressões. Ana Cristina Ferrão, a propósito da reedição de Conta-me Histórias, o livro primeiro do Chutes e Pontapés, originalmente publicado em 1991. E desta vez a presença de gente da parte gráfica, os dois fotógrafos Álvaro Rosendo e Rui Vasco, especialmente convidados para esta nova edição, e também Rui Santos, a.k.a. o Charuto, o homem responsável por toda a parte de banda desenhada lá incluída. Esteja atento, é capaz de ser uma conversa interessante. Feriato, 25, a nova toca do Lobo, pontinho da antena radar 97.8 MHz para radiodifusão online, tirando os 3Ws, radarlisboa.fm, abertura, os sons da abertura da segunda hora de hoje para os Ash Arbors, e relembrando que a segunda hora inclui, à meia-noite e meia, mais um boomerang. A dedicatória começou esta semana, vai ser longa, para John Martin, a caixa de 4 CDs em No Saint, e depois, já perto do final, na ponta da língua, regresso em grande forma, Ben Harper, banda nova, Relentless 7, White Lies, Four Dark Times. Inevitability is pounding at my door, screaming for more. In a world that owes you nothing, you give everything, everything. Um pequeno destaque é o regresso da Ben Harper com os Relentless Seven White Lies for Dark Times. Grace. É o novo Ben Harper, regresso com a nova banda de Relentless Seven. White Lights for Dark Times, três temas por aqui em Variado 25. Neste primeiro contacto, Fly One Time. Estávamos a escapar os outros temas, Number With No Name e Up To You Now, Ben Harper de regresso. Boomerang Mars daqui a pouco, 0:30. Born Line. O álbum Bluesable. Na noite da Radar em Viriato 25, os Born Aligned são dois temas, Call Me Wild e Babylon. Para então, para Bluesable. We'll be right back. of the stress of those days, the sun will be dark. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken, will be shaken, will be shaken. Of the sky with power, with power, with power and glory. And he will sing his angels with the love. Trumpet call, and he will sing his angels with the loud trumpet call. In darkness, in darkness, in darkness. Títulos Call Me Wild e Babylon, que se revelou o mais poderoso em pop na atuação há uns tempos atrás na Music Box em Lisboa, é o álbum novo Bluesable dos Born Alone. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Na semana em que David Byrne passa por Portugal para apresentar as canções que gravou juntamente com Brian Eno ao longo dos últimos 30 anos, a Radar recorda uma das mais incríveis experiências sónicas alguma vez captadas em fita. Falamos do álbum My Life in the Bush of Ghosts, um disco visionário onde os génios de Byrne e Eno cruzam os géneros da world music, eletrónica e música ambiente. Para ouvir na Radar por inteiro e fala-vos, vai valer a pena voltar a ouvir. A primeira passagem foi quarta-feira às 14. A próxima acontece domingo com o Tiago Castro no álbum de família ao meio-dia. Hoje, finalmente, rodamos o mítico Regiment. Também incluído numa compilação há uns anos atrás do Som da Frente. We'll be right back. Your Regiment, de My Life in the Bush of Ghosts, David Byrne, Brian Eno, ou Brian Eno e David Byrne, como quiserem. É o álbum de família com o Tiago Castro, passagem larga e inteira, domingo próximo, meio-dia, na Radar. 97.8 Radar. Vamos ensaiar mais para ficar melhor. É o Boomerang, a dedicatória de John Martin, que vai ser longa. Começou um dia atrasada, portanto houve apenas, ou há apenas 4 noites, se calhar até menos, porque amanhã há entrevista na segunda hora de Viriato 25. São 4 discos, é a compilação Ain't No Saint, que apareceu subitamente após o desaparecimento em janeiro de 2009 do nosso grande John Martin. Deixámos-vos ontem com Ain't No Saint, título do tema, um instrumental. Hoje, Fine Lines e 8 More Miles. De volta às canções, John Martin. What a time we had. There are strange places and there are strange faces. Doesn't it make us stand? Call up my friends and say, come on over, make my night or my day, and talk about you. Finest folk in town. Here in these grace, your night's biz. Oh, what a lovely ride. Take it from me, there is no disgrace. And heaven is over time. Oh, Se bem que seja longa a caminhada sonora, o que foram as moods e as constantes mudanças de temperamento e de feitio e até de status de saúde de John Martin. Casos, por exemplo, evidentes em Ain't No Saint, o instrumental que encerrou o destaque de ontem, Fine Lines de hoje, e eu, agora mais pertinho este 8 More Miles. E aqui fica outra vez o John Martin de certas alturas muito especiais. Call Me Crazy. I'm moving on. São 40 anos de carreira retratados em disco, impossíveis de reviver dia a dia, mês a mês, ano a ano, para o ouvinte e para o transmissor. Limitamos-nos a deixar passar alguma da respiração, do suor, do talento, do amor de John Martin. Sweet love. Começamos esta semana dedicatória, que forçosamente será longa, à caixinha de John Martin em No Saint. rodou Call Me Crazy. O tema seguinte também é muito longo, daí saltarmos para Working It Out. E recuperarmos depois os outros temas longos, como por exemplo All For The Love Of You ou Black Man At Your Shoulder. É toda a história da discografia de John Martin em No Saint que vamos recuperar ao longo de semanas e semanas no ano em que o perdemos, janeiro de 2009. You come to mess up through the rain. And if you're working it out, will you tell me? If you're cooling me out, let me know. If you're working it out, won't you tell me? 'Cause I need to know. I was up on my knees with a story to tell. The days getting shorter too. I was standing above with my hand on my heart when she come with the rise of the moon. If you're working it out, will you tell me? If you're working it out, tell me so. And if you're cooling me out, will you tell me? 'Cause I need to know. Now I'm strong in myself. She's all right with me. And we're bending the fiddler's arm. 'Cause we're lying as close as a thundery day. And we're settled and safe from all harm. And if you're working it out, will you tell me? If you're cooling me out, let me know. If you're working it out, will you tell me? If you're working it out, will you tell me? If you're cooling me out, let me know. If you're working it out, will you tell me? 'Cause I need to know. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Din nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa tadin ko taka janaku tadin kardaka tadin tanga tadin tanga tadin na tanga kardaka tadin na tanga tadjuna taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa tadin ko taka janaku tadin din. Para terminar Viriato, Viriato 25, na ponta da língua, o convidado ou os convidados são Jack Kerouac e Steve Allen, na mesma altura em que Tiago Gomes e Todd Tripps passeiam On The Road de Jack Kerouac em versão nacional por todas as terras possíveis. Poetry for the Beat Generation. I keep falling in love with my mother. I don't want to hurt her. Of all people to hurt. Every time I see her, she's grown older. But her uniform always amazes me for its Dutch simplicity and the doll she is, the doll-like way she stands, bow-legged in my dreams, waiting to serve me. And I am only an Apache, smoking hashi in old Kabashi